a cor de um povo só, longe do amor que faz da guerra um retrato cruel de um mundo triste, sem direção. Longe do amor.